Portanto, a nossa convidada de hoje vai falar sobre a participação pública no processo de urbanização, uma conceptualização alargada e o uso da tecnologia. Em termos do seu perfil, a senhora Ana Bragança, doutoranda em arquitetura e representante do UN Habitat em Angola. Portanto, vai mostrar um pouco, como disse já há pouco tempo, a conceptualização alargada da participação que integra os processos de participação induzido pelas instituições top-down, quer atividades de auto-organização da população ou outras formas híbridas. Penso que, se não estiver errado, este trabalho é um pouco aquilo que é o trabalho de doutoramento, né? Então, penso que temos aqui uma nata de informações que podemos partilhar. Portanto, a nossa metodologia é a seguinte: terá 30 a 40 minutos para a sua abordagem e depois vai ter um momento para interação com a plateia, para perguntas ou eventuais esclarecimentos ou contribuições. Portanto, então, está lançado o repto e o chão é seu, por favor. Olá, antes de mais, gostava de agradecer o convite, de dizer que também me sinto bastante honrada por este momento, por poder estar aqui hoje a partilhar com esta amável plateia. As minhas primeiras considerações teóricas sobre o tema que eu escolhi para o doutoramento. Eu vou fazer, como representante do UN Habitat, vou fazer também um enquadramento dentro dos ODS e das agendas do UN Habitat. Mas o grande foco será um pouco partilhar com vocês o que foi o meu primeiro percurso do meu primeiro ano. Eu, na verdade, estou a começar o doutoramento, não é? Portanto, ainda só fiz um ano inicial em que os grandes desenvolvimentos foram até bastante teóricos e de tentar aproximar-me a uma conceptualização onde eu vou enquadrar a análise do meu tópico. E por isso este será até mais assim uma partilha dos conhecimentos que eu fui adquirindo em termos da história da participação pública, e depois eu apresento algumas práticas emergentes que eu depois enquadrarei nesse tal framework em que eu tenho estado a trabalhar como base da minha investigação. Portanto, ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nomeadamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que é o que diz respeito às cidades e ao desenvolvimento sustentável das cidades, a meta 11.3 fala que até 2030 se deverá aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. E para isso define um indicador, que é o 11.3.2, que diz respeito à proporção de cidades com uma estrutura de participação direta da sociedade civil no planeamento e gestão, que operam regularmente e democraticamente. Eu penso que ficou em inglês esta parte. Este indicador faz parte do Tier 3. O Tier 3 são os indicadores que, para além de não terem ainda uma metodologia definida, também ainda não têm dados definidos. E isto abre um campo bastante alargado de investigação nesta área. E, portanto, também, de alguma forma, todos os contributos que se possam desenvolver são úteis e a minha investigação vai se enquadrar e vai se alinhar com esta necessidade que surge dos ODS. Ao nível das conferências Habitat, a participação pública integrou-se no Habitat 1, em Vancouver, em 1976. Ela surge como um dos domínios que regem as recomendações da declaração do Plano de Ação de Vancouver, participação pública. Em 1996, em Istambul, já surge na Agenda Habitat como um compromisso para além da participação do setor privado e também se desdobra um pouco em termos de quem são os atores que fazem parte desta participação, não só uma participação pública geral, mas define que será o do setor privado e as comunidades. Mas o grande avanço é com a Habitat 3, em 2016, em que surge de facto a noção da necessidade de se incluir a questão do direito à cidade, com, inclusivamente, pode passar, um policy paper do Habitat 3, que é precisamente o tema, é o direito à cidade e cidades para todos. E agora vou falar um bocadinho do estado da arte do tema, como é que ele surge um pouco na história e como é que se foi desenvolvendo a perspectiva sobre a participação e, nomeadamente, mais em particular, no planeamento urbano, desenvolvimento das cidades. E é incontornável falarmos da Jane Jacobs neste sentido, porque, de facto, ela foi uma pessoa que lutou muito pelo direito das pessoas a participarem ativamente na transformação das cidades e na recusa de um planeamento funcionalista que não incluísse a vivência das pessoas no meio urbano. Isto é o grande obra dela, onde ela, no fundo, transpõe esses pensamentos que teve também da sua prática, das primeiras reflexões que ela tem como jornalista, quando começa a escrever sobre projetos e planos em curso na cidade de Nova Iorque. E, portanto, ela tem dois grandes momentos de luta e de resistência que têm que ver com, precisamente, dois planos para destruírem os bairros em que ela vivia, coincidentemente, com infraestruturas urbanas. E, para além disso, na sequência da bibliografia dela, ela defende que as cidades devem ter usos mistos para criar uma diversidade, maior inclusão social, maiores oportunidades de rendimentos, para a criação de bairros prósperos, inclusivos, vivos e seguros. A segurança tem uma das questões fundamentais que a Jane Jacobs refere como uma consequência da mistura social, da mistura de usos nas cidades. E, para além disso, ela também usa a sua voz, no fundo, para alertar para a importância da manutenção do caráter e da identidade dos lugares e do património cultural que eles têm. Mais tarde, um pouco mais tarde, mas mais ou menos na mesma altura, isto corresponde a uma altura dos anos 60, claro, num contexto ocidental, em que há um grande fervilhar destes movimentos sociais pelos direitos à cidade, pelos direitos à participação ativa das pessoas na sua transformação. E Henri Lefebvre é o primeiro que desenvolve efetivamente este conceito de direito à cidade. Na sua concepção original, na verdade, este direito refere-se a uma captação de poder por parte dos cidadãos na própria governação das cidades. Mas, para além disso, ele também vai um bocadinho mais longe e propõe quase como uma forma alternativa da organização da sociedade para permitir esta captura de poder. Ele propõe uma organização da sociedade através de um estabelecimento ou reconstituição de unidades sociais localizadas que, pela forma como elas se tensionam e criam ligações, vamos imaginar pequenos grupos de bairros, não é? Resultariam em unidades urbanas. Isto, em suma, é a proposta de uma descentralização de decisões, não é? De tomada de decisão. E que, no fundo, começa a abrir terreno para que a construção da cidade reflita uma ação coletiva com a participação de todos. Que não era, na altura, uma concepção corrente, não é? Ou seja, na altura, o movimento em voga era um movimento modernista, funcionalista, em que a ação sobre o território era, acima de tudo, fazia parte do papel dos planeadores e dos decisores políticos. E, portanto, era quase uma atitude, digamos, autoritária sobre o território, não é? Podemos passar? No entanto, este conceito original do Lefebvre vai evoluindo ao longo do tempo e vai sendo apropriado por outras significações. Em 2007 surge a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, que enfatiza o direito de todos a viver com dignidade nas cidades. E o seu conceito de direito à cidade, no caso deles, é que deve haver um usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. E mais recentemente, surgiu a criação de uma plataforma global para o direito à cidade no Brasil, e que também ela conceptualizou sobre este termo, dizendo que é o direito de todos os habitantes de uma cidade, presentes e futuros, ou seja, uma perspectiva de sustentabilidade, permanentes e temporários, a usar e ocupar e produzir cidades justas, inclusivas e sustentáveis, definidas como um bem comum essencial para uma vida plena e decente. Ou seja, há aqui uma vontade, de facto, de alargar a construção da cidade e o direito à cidade para todos os atores que vivem ou sequer usufruem dela. Podem nem sequer ser habitantes, não é? E então começou-se a associar muito estas imagens, esta já é uma imagem bastante batida, não é? Deste contraste social, da forma como algumas áreas das cidades são vedadas a alguns, ou ou não são usufruídas por outros, não é? Ou seja, de que maneira é que há uma espacialização da desigualdade nas cidades. Mas depois esta formalização do conceito de participação começa a surgir mais para o fim dos anos 60 também, e a Sherry Arnstein é uma pessoa fulcral para este processo, porque ela começa a analisar os processos de participação institucionalizados existentes e percebe que, apesar deles serem todos considerados participação, nem todos cumprem genuinamente esse propósito. E, portanto, ela, analisando os casos todos, define ela chama-se a escada da participação cidadã, em que define oito degraus de participação, nos quais os primeiros dois ela considera que nem sequer são participação, são não participação. Depois, a seguir, os três a seguir, ou seja, começamos por baixo, não é? Para cima, e há aqui uma gradação em termos de um aumento de efetiva inclusão dos cidadãos nas tomadas de decisão, começando por estes dois de manipulação e terapia, que ela considera que não são participação. Depois, ela enquadra três dos degraus numa categoria de participação simbólica, que são a informação, a consulta e a placação. E depois, os últimos três é que ela considera que, de facto, são uma participação genuína. A parceria, a delegação de poder a grupos de cidadãos, e depois tomada de controle por parte dos cidadãos, mesmo em inclusão em órgãos executivos e órgãos decisórios. Porque a participação, nesta altura, ainda era vista como um processo de envolvimento dos cidadãos que partia dos decisores. E, portanto, esta ideia ainda de que o conceito de participação envolve próprias iniciativas de parte dos cidadãos ainda não era comumente aceite. Vamos avançar? Depois destes processos, mais para o fim dos anos 70, começa-se a surgir a necessidade, da parte dos planeadores e dos arquitetos, de sistematização das práticas e das teorias que foram desenvolvidas sobre a inclusão da participação nos processos de planeamento. E, portanto, este autor, o Michael Fudgens, sugere que o processo participativo efetivo deverá começar sempre por um enquadramento filosófico da participação nos processos, pela análise qual é o contexto de tomada de decisão que existe para um determinado processo que seja implementado, que se analise quais são as características dos participantes e dos atores que querem ser envolvidos, e depois então é que deverão ser escolhidos e selecionados os métodos e as técnicas a serem aplicados. Portanto, o que no fundo ele diz é que o que é fundamental, nós conhecemos o contexto em que vamos trabalhar antes de começarmos a planear que métodos e que técnicas é que vamos usar para recolher e para trabalhar em conjunto com as comunidades. Henri Sanoff é um arquiteto que também trabalhou muito sobre esta questão dos métodos e das técnicas para o planeamento, urbano e desenho urbanos participativos. E na verdade há um conceito que ele traz interessante, porque ele é a primeira pessoa que começa a notar que surge uma mudança de paradigma de participação, de um envolvimento apenas de uma necessidade dos técnicos, de haver sempre uma mediação dos técnicos dos processos e quase como se fosse um processo top-down de participação, em que as pessoas são chamadas a participar, mas que pelo contrário, cada vez mais os próprios cidadãos começam a criar as próprias oportunidades de participação com atividades de iniciativas de influência sobre os seus bairros e sobre os seus contextos. Mais recentemente, as tecnologias de informação e comunicação começaram a também contribuir para uma construção de plataformas participativas digitais que, no fundo, promovem e aumentam as possibilidades deste envolvimento cívico através de fóruns para recolher, analisar, visualizar e partilhar informações, conhecimentos e soluções para os problemas da governança. E também começou-se, e eu trago estas duas imagens porque eu acho que é interessante também falarmos, estávamos a falar há pouco da questão do mapeamento participativo, a questão da participação começou a assumir não só um caráter qualitativo, mas também um caráter espacial, e portanto as tecnologias vieram a ajudar a que estes tipos de mapeamentos participativos analógicos, digamos, conseguissem assumir uma, para além de um rigor espacial muito maior, também uma capacidade de chegarem a mais participantes, associados também depois às redes sociais ou até plataformas ligadas à internet. E esta possibilidade que os sistemas de informação geográfica participativos nos trazem tem que ver com a possibilidade de localizar rigorosamente no mapa quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são as visões que a população tem para um determinado local. Mas eu penso que isto aqui estou quase a ensinar, estou quase a tentar ensinar a missa ao padre, porque vocês já têm, aqui na DDEV já têm trabalhado bastante sobre este tema. Vamos passar. E mais recentemente, há um fenómeno bastante interessante que foi, para além que foi o cruzamento entre as tecnologias digitais, tecnologias de informação e comunicação e as redes sociais, e o potencial que este cruzamento trouxe para a participação e a inclusão dos cidadãos na sua vida comunitária, e eventualmente também de comunicação com as entidades decisórias e com os governos e com as administrações. E eu trago aqui três exemplos, eu acho que não se vê muito bem, mas são uma é a página da Comissão Administrativa da cidade de Luanda, e que é uma plataforma, acaba por ser uma plataforma de comunicação do cidadão com uma entidade gestora e decisória da cidade, para além de ser uma plataforma de informação, ou seja, onde os cidadãos conseguem aceder àquilo que se vai passando na cidade, também é uma plataforma de recolha de informação e de diálogo, não é? Entre a entidade e o cidadão. E é bastante interessante porque não precisa de nenhuma entidade, nenhuma associação de moradores ou de uma entidade intermédia que represente, mas sim há mesmo uma ligação completamente direta. Por outro lado, esta ferramenta também possibilita que os próprios cidadãos se organizem e criem grupos virtuais de partilha de informação, de relato de ocorrências, de organização, como sendo este grupo da centralidade do SEQUEL ou a Associação dos Moradores do Quilamba. E eu recordo-me que a Associação dos Moradores do Quilamba surgiu quase imediatamente ao início da ocupação dos edifícios e que na altura se tornou também uma forma de monitorizar e regular a maneira como os moradores estavam a utilizar, nomeadamente o espaço público, e apontar para as ocorrências e as situações que não estavam a ser adequadas à vivência comunal entre os habitantes. E, portanto, existem muitas vantagens do uso destas novas tecnologias para a promoção do envolvimento cívico. E agora gostava de partilhar algumas práticas emergentes de participação que depois vão alimentar o quadro conceptual atual que eu vou apresentar mais para a frente. E eu começo por um festival em Cape Town, que é o Infecting the City, infectar a cidade, e que desde 2007, que é desenvolvido por duas entidades, o Africa Center e o Institute of Creative Arts, o Instituto de Artes Criativas e o Centro de África, desde 2007 que tem organizado programas durante quatro dias, uma semana, que organizam programas na cidade, no espaço público, e que através de uma programação artística trazem as pessoas para as ruas, as envolvem, criam conexões e mostram como realmente as pessoas têm direito a utilizar o espaço público para uma manifestação também cultural, artística e de desenvolvimento pessoal, não é? Um outro exemplo de uma iniciativa cidadã e de uma organização da sociedade civil é o Ozu Night Market, é o mercado noturno do Ozu, em Accra, no Ghana, que surgiu através do Arche África, que é uma plataforma cívica que tem como propósito fomentar e desenvolver a cultura arquitetónica na cidade e no país, e que desde 2014 começou este projeto de trazer para o mercado existente na rua uma programação cultural. E que, portanto, fez com que as pessoas passassem a frequentar um espaço que não frequentavam. Também acabou por fazer um cruzamento de classes sociais, porque, na verdade, as pessoas que frequentavam este mercado durante o dia não eram as pessoas que o frequentam, que passaram a frequentar mais à noite para a programação cultural. E, portanto, permitiu haver aqui uma maior diversidade social no meio urbano. E também permitiu uma coisa muito importante, que foi o aumento de geração de rendimento pelas pessoas que já estavam no mercado, porque porque normalmente este mercado só funcionava durante o dia, não é? E aumentar o tempo em que ele está, em que ele existe e passa a existir à noite, as pessoas passaram a obter rendimentos deste mercado muito superiores, e para além de que aumentou o público. E o público com uma certa capacidade económica, que frequentou e que consegue, no fundo, consumir e apoiar e contribuir para o rendimento destas pessoas. E é uma atividade que continua a ocorrer frequentemente e que agora já aparece inclusivamente nos guias da cidade como sendo um dos programas a fazer quando se vem a Accra, não é? E tornou-se, no fundo, até uma atração turística da cidade. Depois, mais numa vertente de desenho arquitetónico, de projeto arquitetónico, eu trago este exemplo do Rádio Shikoku, que é um projeto na Nigéria, em Port Harcourt, que é uma comunidade de mais ou menos 480 mil habitantes, que tenta resistir à demolição das suas casas pelo governo. E o que eles fizeram, na verdade, surgiu na parte desta ateliê de arquitetura, que é Onlay Architects, do Onlay ADM, em que ele, sabendo desta iniciativa por parte do governo e desta vontade de resistência por parte da população, ele foi à comunidade e perguntou-lhes o que é que eles precisavam, o que é que eles necessitavam para tentar resolver esta questão, de que maneira que eles, no fundo, os arquitetos poderiam apoiá-los a tornar este problema mais visível. E então, isto foi uma roda que ilustra como é que foi o processo decisório participativo, em que no chão foram colocados os equipamentos. No fundo, o arquiteto propôs: ok, nós podemos desenvolver um equipamento em conjunto com vocês, qual é aquele que é mais útil para a vossa comunidade. E então foram elencaram a comunidade, elencou vários, eles puseram todos esses equipamentos no chão, riscado com giz, e depois cada um votou naquele equipamento que eles achavam que era mais útil, e aquele que ganhou mais votos então foi, de facto, o projeto que foi desenvolvido pelo ateliê. E o projeto escolhido pela comunidade foi então uma rádio, porque eles consideraram que era uma forma de terem voz para a sua resistência. para fazer um bypass da sua resistência. E então o rádio, o projeto ainda não foi construído, mas a rádio já começou de uma forma ad hoc e está a emitir, e é no fundo a voz desta comunidade para que eles possam no fundo passar a sua mensagem e tornarem-se mais visíveis na sociedade. E agora eu trago dois exemplos de Luanda, que são ainda práticas muito emergentes, mas que eu acho que vale a pena termos conhecimento e começarmos a registá-las e a refletir sobre elas. E um deles foi esta proposta de reabilitação da Rua dos Mercadores por parte da Academia e de duas da Academia, de uma organização cultural de cooperação internacional e de uma organização da sociedade civil, o SEICA, que é o Centro de Estudos e Investigação. Centro de Estudos e Investigação Científica em Arquitetura da Universidade de Lusíada de Angola, o CCBA, que é o Centro Cultural Brasil-Angola, que pertence à Embaixada do Brasil, e a Associação CALU, Associação dos Amigos e Naturais de Luanda, que se juntou para criar um evento na Rua dos Mercadores que também fosse o início da sua reabilitação. Ou seja, para além de um evento cultural artístico que ocorreu durante alguns dias e que a manifestação, por exemplo, ao nível dos grafites continua a estar presente, eles também tentaram assegurar uma série de serviços que eram necessários para garantir que houvesse uma sustentabilidade deste projeto durante algum tempo. E um deles foi a questão da iluminação da rua, em que houve um contacto destas três entidades com o governo provincial, de forma a garantir que esta rua passasse a ser sempre iluminada. E por outro, isto relaciona-se com as questões de segurança, não é? Nós sabemos que esta zona da Baixa também tem essa questão para mente. E por outro lado, também associaram-se a uma empresa que está neste momento a fazer uma intermediação entre os produtores de lixo, resíduos, e as empresas que já começam a recolher esse material e olhar para esses resíduos como uma matéria-prima e como uma fonte de material que eles necessitam para o seu processo produtivo. E, portanto, eles instalaram ecopontos na rua para começar uma espécie de projeto piloto de recolha seletiva de resíduos na cidade. E o que é interessante é que, por exemplo, a comunidade e os moradores desta rua, para além de terem começado a olhar com mais orgulho para a própria rua e a sentirem que ela era valorizada, também começaram a defender, por exemplo, a recolha seletiva dos resíduos. Inclusivamente, e agora é assim, só mais um fé de ver, uma das crianças, um dos moradores de crianças desta rua, vai periodicamente verificar se de facto os resíduos que estão nos baldes são os adequados a cada tipologia, não é? Que deve estar lá. E vai informando as pessoas da rua que não devem fazer daquela forma, que devem fazer da outra. E, portanto, isso é muito interessante também pela capacitação e pelo valor que traz a valorização do espaço, a criação, o reforço de identidade, não é? Porque esta rua já tem a sua identidade. Muitas vezes ela não é valorizada por quem vai lá ou por quem mesmo vive lá. E um outro projeto que eu gostava de apresentar, também é bastante recente, estes são duas iniciativas de 2018, eu acho que isso é também bastante ilustrador daquilo que falávamos um pouco de quão as comunidades também começam a sentir que têm espaço para desenvolver este tipo de projetos. Foi uma inclusão, uma implementação de um baloiço num bairro. Isto foi um projeto que surgiu espontaneamente de um grupo de amigos de quatro cidadãos, através do WhatsApp, mais uma vez o papel das redes sociais a importância do papel das redes sociais nestes tipos de projetos, que escolheu um espaço na periferia de Luanda, implantou um baloiço num bairro que teve um custo de 80.700 kwanzas, alguns dos materiais até foram cedidos através de pedidos e de se aproveitarem um pouco da responsabilidade social de algumas empresas, e que depois criaram um lema que é "Faz um no teu bairro, cria alegria e espalha amor". Ou seja, também tentam usar este projeto para catapultar outras iniciativas cidadãs noutros contextos urbanos. E eu não sei se nós temos acesso à internet e poderíamos passar um vídeo que tem ali o link para... Porque este depois também foi publicitado no Facebook, este projeto. todo aquele estado da arte, este centro de práticas emergentes, servem para um pouco ilustrar já com uma conceptualização mais alargada de participação que está na base da forma como eu estou a querer olhar para este conceito, que vai informar a minha tese, toda a minha dissertação. E então, neste âmbito, existe um trabalho feito por um conjunto de investigadores que começou a olhar para a participação como um conceito mais alargado, que vai para além deste processo que tradicionalmente se olha como sendo uma chamada das instituições aos cidadãos, para que os cidadãos venham dar resposta àquilo que no fundo eles já querem saber. No fundo, abre espaço a que se consigam olhar para todas as práticas de participação existentes num certo contexto como válidos. E então eles põem no centro deste enquadramento conceptual todas as práticas participativas coletivas que estão dependentes naturalmente do que eles chamam umas estabilidades sistémicas conceptuais. E isto tem a ver com, basicamente, tocando por miúdos, é o contexto em que cada conjunto de práticas coletivas participadas existe, ou seja, elas não podem ser analisadas e verificadas sem perceberem o contexto em que elas surgem e quais são os modelos de participação que eles utilizam, que cada uma dessas práticas utiliza, quais são os objetos, o objeto que elas querem resolver e também quais são os sujeitos, os atores que estão envolvidos. E a partir desta análise de cada prática, eles passam a definir uma conceptualização alargada de ecologias de participação. Um conceito de ecologia de participação como sendo um conjunto de práticas que se organizam em função da visibilidade e da validade que lhes é reconhecida numa certa sociedade. Ou seja, por exemplo, se calhar, comparando ou vendo os exemplos que nós tivemos antes, não é? Uma consulta pública em que o governo ou uma administração convida os cidadãos a serem chamados e a darem a sua opinião sobre um plano que está em curso, é visto normalmente pela sociedade como um processo mais válido de participação do que a implementação, válido no sentido institucional, não é? Do que esta implementação num baloiço através do WhatsApp, através do Facebook, não é? Que é considerada às vezes uma prática emergente, institucional, um pouco válida, não é? E o que estes autores propõem, no fundo, é que se passem a encarar estas práticas todas como tudo o mesmo. Simplesmente aquilo que as divide são a capacidade que estas práticas têm de ter mais ou menos visibilidade e de se perpetuarem mais ou menos tempo no tempo. De se perpetuarem mais ou menos ao longo do tempo na sociedade. Obrigada. Estamos a passar em direto para outras pessoas que possam usar a plataforma do Facebook também, entrar e fazerem contribuições ou comentários, né? Então, vou passar a palavra aos participantes, então. Já temos a senhora Ana. Se mais alguém quiser colocar alguma questão, é só levantar. Senhora Ana, por favor, para abrir as hostes da casa. Ana, muito obrigado para a apresentação, foi realmente bastante interessante. A minha questão, eu acho que Ana projetou realmente a história, a evolução do conceito do planeamento participativo e os raízes há mais de 50 anos atrás nos trabalhos do Jane Jacobs e Henri Lefebvre. Mas De facto, na primeira conferência do Habitat, foi realmente já estabelecido como um dos princípios do planeamento urbano. Isto já foi mais que 40 anos atrás. Quando olhamos para a prática hoje em dia em Angola, onde estamos cá, neste país, nesta trajetória? Nós sabemos que a lei do ordenamento territorial está a falar realmente sobre a consulta pública, não realmente no mesmo sentido do planeamento participativo, mas pelo menos aquela primeira etapa de consulta pública à volta do planeamento. Mas, em prática, qual é a sua impressão sobre a implementação do conceito do planeamento participativo em Angola? Estava a falar mais da minha experiência. Sim, exatamente. Eu acho que tem havido duas formas de participação, pelo menos eu escutei ser dois tipos de participação. É claro que, apesar de ela estar prevista, nós também sabemos, e não é só em relação a este tema, muitas vezes há um desfazamento muito grande entre o que existe em termos de legislado, o que é que está legislado, e depois a implementação e a prática. E, portanto, muitas vezes, apesar de haver esta obrigatoriedade, não só na área existe uma obrigatoriedade de consulta pública para cada estudo impacto ambiental, que na maioria dos casos não ocorre, sem ser passada, sem a licença ambiental dos projetos é passada, sem haver um tal momento que é obrigatório de consulta pública. Ao nível do planeamento, eu penso que o que acontece muitas vezes são as tais sessões de auscultação, não tenho experiência, as sessões de auscultação com a sociedade civil, e muitas vezes a sociedade civil não tem necessariamente representantes da comunidade ou individuais da comunidade, mas sim associações que as representam. E isto não só aqui em Angola, mas acontece noutros contextos, também ser este modelo utilizado. O que é que acontece? Muitas vezes essas associações, também de uma maneira rural, organizadas e com a maneira como elas estabelecem relação com os próprios cidadãos, elas não têm em si, não recolhem as necessidades de fazer estas sessões de auscultação. E, portanto, os representantes que estão lá efetivamente na sociedade civil não são representantes da voz das pessoas que participam realmente. Isto é um dos modelos. O outro modelo foi um modelo que nós experienciámos, que eu experienciei pessoalmente no plano, quando trabalhei no plano de presença do Centro Colegial, em que nós tivemos dois tipos de participação. Por um lado, desde ao nível do plano, do master plan, quando se trabalhou no plano geral, no terceiro plano, desde a primeira fase da revisão, que existiam as tais sessões de auscultação da população, sim, com representantes da sociedade civil e também outros atores governativos das escalas, mas também com cidadãos comuns, ou seja, qualquer pessoa poderia estar presente nestas sessões, por um lado. Por outro lado, o próprio gabinete, quando se implantou no Fazenda, a direção do diretor do gabinete tinha as portas abertas a qualquer cidadão que desejasse ir lá saber sobre o plano ou sobre a própria gestão do território. Criaram uma página de Facebook também para uma plataforma de comunicação, de diálogo entre os cidadãos, os habitantes da zona, que é o gabinete. E por outro lado, num nível mais baixo de planeamento, quando se trabalhou nos planos de urbanização, como havia, e aqui já entrando nesta questão do mapeamento participativo e na dificuldade que se tem em complementar a informação cartográfica existente com o contexto, a dificuldade que temos de acesso à informação cartográfica atualizada, houve um mapeamento participativo com um representante da Comissão de Moradores, que com a equipa projetista andou a recorrer os bairros, a identificar quais eram as áreas de valor, acima de tudo de valor social, cultural e patrimonial, não sendo um património classificado necessariamente, mas um património da comunidade, identitário da comunidade, para que isso pudesse ser transposto para o plano subsequente. E portanto, eu penso que estas são as minhas experiências com participação no contexto da minha experiência pessoal. Se calhar eu vou estar no seu Samuel, trabalho aqui. Se calhar vou partilhar um bocado da minha experiência na Luna Norte, mas estou lá um projeto para dentro do âmbito do mesmo espaço. Tem uma carreira inicial que mudou num perfil municipal e que depois as pessoas tinham que priorizar o que queriam na sua comunidade. Né? E essa priorização era feita em fóruns. Nós chamamos foros municipais, foros comunais. E uma comunidade elencou como prioridade, na altura, uma escola. E foi discutido, criou-se uma equipa técnica e essa escola foi construída. Foi construída pela própria comunidade. O que nós fizemos enquanto DW a trabalhar, levamos um técnico do AMO para a Lunda Norte. Aquilo foi uma construção em BTC, o bloco BTC. E a comunidade foi treinada. Depois de treinada, foi acompanhada e construiu a escola. Essa escola até hoje existe, está lá. E foi mais ou menos nesses trâmites. Tudo foi discutido a partir da base. A administração municipal participou, os técnicos participaram. E eles disseram que queremos a escola, formamos o pessoal. E a escola existe até hoje lá na Lunda Norte. Isso foi em 2008, 2009. Yeah, foi isso, era só para partilhar essa experiência. E é importante, de facto, a questão. Uma das grandes vantagens da participação é que o envolvimento da população por redes faz com que todos os projetos em si sejam muito mais apropriados. Apropriam-se, sim. Faz uma apropriação muito maior das pessoas, claro, conhecerem mais a sua qualidade, mas depois continuam muito mais para a sua organização. Não sei se tem alguém mais que quer colocar alguma questão, mas eu vou fazer só apenas um comentário também. Baseado. Tem alguém? Bom, como não tinha, eu tomei a liberdade como facilitador para diz as mordinhas. Está bem, eu vou dar prioridade. Obrigado. Não, era só para ouvir a sua apreciação. E eu trabalhei no instrumento, no âmbito de Diana, e que teve participação pública nos termos dos marcos que a lei de ornamento foi definida. A questão que eu coloco é se sente da posição da legislação que temos, né, a legislação que temos em relação, tanto ao lado da lei do ordenamento territorial, regulamentos, etc. Se ela também não é um fator de regulamento para que essa participação seja mal efetiva, isto por um lado. Por outro lado, outra questão é da experiência vivida, vivenciada e de um processo em que tentou-se envolver o máximo a comunidade, aqui os vários setores, desde as ordens profissionais, a comunidade, digamos, desde os conselhos da escutação social, mas fiquei, assim pessoalmente, com a impressão de que o retorno também da parte da população, das pessoas, é muito ténue. Aliás, o plano diretor de Viana, a DW tem o registro foi publicado num site, houve uma página no Facebook, portanto, mas o retorno, portanto, a participação das pessoas. Eu lembro-me de ter sido apresentado numa sala com várias sensibilidades entre universidades, administrações, ordens, institutos, etc. Mas no fim, e o próprio plano traz um relatório de participação, no fim aquilo nós já, inclusivamente levou-se à universidade, mas no fim o conteúdo da participação, o retorno disso é muito ténue. Queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Por um lado, estamos perante uma situação em que a própria sociedade se inibe em participar, a legislação não ajuda, aqui também será o facto dos instrumentos termos uma história em que os instrumentos foram sendo elaborados não têm eficácia. Só para ter uma ideia, até hoje andamos no aprova, não aprova em relação a este e muitos outros instrumentos elaborados. Aliás, há uma informação recente do Ministério do Ordenamento do Território que diz que só 4 instrumentos até agora no país é que está aprovado. Entende, acha que o facto dos instrumentos não serem eficazes de alguma forma também contribui para que as pessoas sejam de alguma forma inibidas a participar? Então, essas questões. Obrigado. Essas questões não são exclusivas. Ou seja, na literatura, de facto, na literatura sobre os constrangimentos à prática de participação, são esses aspectos que o Crisóstomo está a referir, são aspectos que foram já referidos por vários autores. E, portanto, há muitas vezes aquilo que eu se calhar posso dizer, não sei porque não estudei o contexto angolano, não é? Não posso falar, mas posso se calhar trazer alguns dos contributos desses outros autores para tentarmos encontrar eventualmente uma explicação para estes. E aqueles que me parecem que são mais úteis para esta análise são, de facto, existe uma inibição, normalmente existe uma relação entre a inibição da participação e a crença de que a participação é efetiva e que vai obter resultados reais, concretos. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que se as pessoas, e neste caso até falam mais em associações, não é? Organizações, mais do que cidadãos individuais, consideram que o seu contributo não vai ter uma validade efetiva na transformação depois da decisão, da tomada de decisão, a motivação para participar é muito baixa, por um lado. Por outro lado, também temos que verificar, teríamos que verificar de que maneira que os canais de comunicação e divulgação do processo participativo foram ou não eficazes. Não é? Porque muitas vezes o facto de se fazerem essas, de se lançarem essas oportunidades de participação não significa que elas tenham chegado àqueles que efetivamente queriam participar. Ou que eles sejam os meios mais adequados para a participação. E também, como eu, isto um bocado em linha daquilo que eu tinha dito antes, que numa das recomendações que fazia o Michael Fagens, cada processo participativo, de alguma forma, deve ser adequado ao contexto em que ele vai ser aplicado e ao objetivo que se tem para ele próprio, não é? Ou seja, e muitas vezes o que provavelmente a legislação faz é uniformizar os processos participativos e não cria uma flexibilização da sua adaptação aos contextos e aos objetivos diferentes que eles têm. Agora, o que nós temos também ainda é uma legislação, um pacote legislativo que ainda não sofreu uma reforma. Apesar de na política nacional já estar em curso, de ordenamento territórico, que define novas guidelines, novas recomendações para a participação, isso ainda não foi vertido para a legislação abaixo, não é? E, portanto, ainda está em processo de se poder vir a rever e atualizar esta. Temos uma oportunidade, não é? De rever e atualizar o modo como os processos participativos vão ser desenvolvidos no futuro. Na tal categoria da participação simbólica de que a Sherry Einstein fala. Também, exatamente. Né? Então, a participação como tal nos processos de planeamento é muito mais profunda do que isso. Exige sessões, exige vários encontros, consultas, grupos de trabalho, e a consulta, como eu vejo aqui, não só no capítulo do planeamento, mas outras áreas também, é muito elitista. De forma que quem participa, quem são? Acadêmicos, universidade, eu gosto disso, é bom, mas depois temos que ir um pouco mais aqui para baixo, até porque são essas que estão aí para baixo, que muitas vezes sentem na pele os problemas lá, que os que estão a discutir querem resolver. Então, se não tem participação nenhuma, eu acho que as decisões depois ficam muito na base de ideologias ou de crenças que outras pessoas acreditam. Portanto, não quero ser negativo, mas a minha experiência, aquilo que observo um pouco nos processos locais aqui, tem sido um bocado isso. Vou passar para dar uma pergunta. Eu só vou responder esta última questão que disse. Mas por isso é que eu penso, e por isso é que eu trouxe estes exemplos, de cidadania participativa, no fundo, porque estes exemplos de cidadania participativa podem ser uma alternativa a esse desfazamento de capacidade ainda da governação de poder fazer processos mais genuínos, mas já são uma forma da própria comunidade demonstrar, uma forma democrática, de que maneira, de quais são as suas próprias necessidades e de que maneira que elas podem contribuir também para o cumprimento dessas necessidades. E, portanto, parece-me que, e por isso é que eu falava nas formas híbridas de participação, não é? Porque parece-me que o caminho é realmente encontrar-se uma forma que a própria comunidade também consiga participar ativamente na construção e na reconstrução da sua realidade, não é? Mas o contexto institucional das instituições públicas e a cultura mesmo do funcionalismo público, de uma forma geral, também. E as metodologias que são utilizadas para gerar essa participação dos cidadãos. Eu percebo, mas eu acho que nós temos que ultrapassar um pouco. Eu acho que nós temos que tentar ultrapassar. Eu compreendo que a experiência nos vai dando, vai nos ensinando algumas coisas e nós acabamos por incorporar esses ensinamentos em nós e depois já achamos que não devemos ir por um caminho ou por outro. Mas eu acho que volta e meia devemos revisitar essas crenças que fomos tendo e testar novamente os mesmos caminhos, porque nós sabemos que também estas decisões muitas vezes são baseadas em atores e os atores vão mudando, não é? Ou seja, uma instituição, a própria instituição é feita dos atores que nela fazem parte. E à medida que os atores vão mudando, muitas vezes podemos ter surpresas. E eu, para ilustrar isso, no caso da Rua dos Mercadores, o próprio governo provincial demonstrou a sua surpresa pela maneira como foi tão positiva a iniciativa destas três entidades em fazer alteração. Portanto, houve aqui um processo de aprendizagem mútua, de alguma forma. A própria entidade aprendeu que é possível trabalhar com estas entidades na resolução de um problema urbano, não é? E as próprias três entidades perceberam que afinal, com este enquadramento, houve espaço ao nível da administração para que acolhesse as suas propostas. A responsabilidade está de ambos os lados. É isso, a responsabilidade pode ser da comunidade, como também pode ser do poder público, que tem essa responsabilidade. E falando no que estava a dizer o professor Cruzeiro, também em relação à legislação, e também a Ana falou, há instrumentos legais mais fortes ainda do que a Constituição, é a própria Constituição da República, prevê de forma muito clara a participação do cidadão na vida pública. E outros instrumentos, quer nacionais como internacionais, que dão aso a essa participação. Portanto, essa é mais uma norma infraconstitucional que também permite, nesses processos de planeamento, que haja alguma participação. Claro, se calhar a discussão está na forma, na metodologia, etc, etc. Mas que há, de facto, este cenário do ponto de vista da legislação, isto existe. Adriano, por favor, posso passar agora a Adriano? Eu pedi já, depois... tem a ver com o que vocês estão a falar de antes, não é? Adriano, já o fiz. É muito prazer, Ana, a ver da apresentação realmente muito interessante. A minha pergunta é muito simples. Quando falou nesse processo de participação, alguma da convivência das associações, da minha pessoa experiência em nós, nos apresentam essa oportunidade. A minha pergunta é: esta participação, quer dizer, apresenta a comunidade consigo, é a voz da comunidade. Até que ponto esta contribuição realmente é levada em consideração para que os cantores tomem decisões? E se sim, tens algum exemplo prático? Aconteceu alguma coisa? Houve alguma mudança, nem que seja de forma tipo política pública ou de algum projeto em particular? Principalmente esse tema envolvido aqui do Casemiro. No que eu posso dizer? Eu queria comentar sobre a pergunta que o senhor não fez na escala do quarto. aquilo que vai se encontrar. Eu acho que é um pouco difícil, né? Dizer exatamente onde. Mas a questão da participação neste país já deveria ter avançado muito mais do que está passando. E eu acho que o modelo de governação do país está bem mais muito para essas práticas. Isso é muito mal. O modelo de governação muito centralizado, em que normalmente os processos para a decisão sobre as prioridades do país, mesmo as questões que são muito locais, sempre foram decididas no centro, isso não favoreceu muito a participação. Porque, embora possa haver muitas iniciativas por parte de instituições e organizações, até mesmo da sociedade civil, que tem havido no contexto de Angola, são muito presentes. Mas a verdadeira participação, ou pelo menos o nível de participação que todo cidadão almeja, é aquela que acontece principalmente no nível local, ali onde as pessoas vivem no município, e é ali onde têm que decidir participar sobre o destino das suas vidas e também do meio em que lhes rodeia. Num contexto de Angola, com esse modelo de governação, é muito difícil isso acontecer. Então, esse é um aspecto que eu acho fundamental, o modelo de governação. O outro aspecto é a questão da cultura, não é? Tanto o país não tem uma cultura de participação. Tem feito alguns esforços, mas não tem essa cultura de participação. Sem querer culpar a guerra, mas aquele tempo todo de guerra criou, digamos assim, alguma dificuldade para que isso acontecesse também. Se duas, três pessoas, um grupo de pessoas tomasse a iniciativa de se reunir para discutir aspectos ligados ao seu bairro, era conotado, era visto aquele grupo com desconfiança. E então as pessoas, em algum tempo, deixaram de se juntar para trocar ideias sobre as coisas no livro local, sobre as coisas que... Não era bem uma cultura, eram fatores externos que mediam... Não, isso não... A cultura, ela se desenvolve com a prática, não é? Quanto mais prática de se reunir para trocar ideias... Mas durante algum tempo, no passado, as pessoas ficavam com algum receio de se juntar para trocar ideias sobre os seus problemas, sobre os problemas da sua localidade. Por causa disso, as pessoas eram confundidas com grupos, com interesses políticos e tudo mais. As pessoas começaram a ter receio de se juntar, não é? Então é um pouco isso, portanto, modelo de governação, cultura, né? Mas, repito, temos muito bons exemplos de participação efetivas que não foram liderados pelo governo. Temos, por exemplo, a questão do Fórum Municipal do Clama Kiash. Funcionou durante muito tempo. E funcionou bem, as pessoas falavam abertamente. Alguns serviços aconteceram como resultado de coisas que começaram naquele espaço. Nós mesmo, o DW, aqui no Angola Quilões, já usando a ferramenta do GIS, conseguimos levar mapas e, portanto, reunindo comunidade, conseguimos definir onde iria passar a rede d'água para, tanto servir a zona do Angola Quilões. Não é? Participamos e tomamos iniciativa para que o Kazanga tivesse o Atlas do Kazanga, aquela página na internet onde o cidadão pode tanto perceber e se informar sobre o serviço e dar alguma opinião, né? Então tivemos muito, ontem mesmo aqui nessa sala, estivemos a falar da tipologia, né, da habitação, tanto dos assentos urbanos em Luanda, mas usando, não é, mapas e tendo ter a partir daqui mesmo uma ideia do local e omitir opiniões sobre isso. Então penso que há muito bons exemplos, sim, mas quase todas as iniciativas que não vieram do governo, onde houve de facto participação efetiva e que geraram algum resultado. A cultura de participação existe. O Adriano esqueceu de falar, de um grande trabalho que hoje, até o governo fizemos, o Sandy Sander, que foi um plano participativo, tivemos o governo com uma consultora brasileira, Cristina. Foi um trabalho desenvolvido durante quase um mês, com discussões muito, muito elaboradas, participação ativa das pessoas, dirigentes e comunidade. Quando as coisas eram muito bem feitas, né? A participação acontecia. agora aquilo de ir a reunir às vezes a comunidade que era complicado. Mas quando era bem feito, o processo muito bem comunicado, envolver a comissão de moradores, o SOBAR, a administração, houve, e tivemos bons exemplos. Temos esse do planejamento participativo no Samizana, e temos também no Dora com Anjo, quando levamos o registro civil, bem como tínhamos aquele espaço que aquilo era um conselho comunal, lembra-se, quando na altura do administrador do Samir, que durou durante muito tempo, foram 5, 6 anos, e eram temas que nós discutíamos de mês em mês, e foram, de fato, resolvidas algumas questões. Foi quando a refinaria ajudou aquele posto médico do Dora com Anjo a ser reestruturado, não sei se vocês lembram, a decisão saiu daquele fórum. Então, há esses exemplos bons que devem ser, de facto, referenciados aqui e que, quando eram muito bem trabalhados, muito bem elaborados, surtiam um efeito. Yeah, mas isto é um comentário antes de passar a questão para Ana. É, na base do a questão do Sr. Adriano, eu acho que é verdade que não existe a cultura, ou não existiu a cultura cá em Angola do consulta, mas também naquele exemplo que Ana mostrou dos anos 50, 60 anos atrás, em Paris ou em Nova York, também não existiu esta cultura, mas foi uma transformação rápida, um movimento social que surgiu na altura, que transformou a cultura em poucos anos, hein? E a procura de uma voz no planeamento surgiu rapidamente. E aquelas iniciativas em que no Sambizanga, no Quilambaquiaxi e no Lunda Norte, eu acho que são pontos que vão, cimentos, que vão ter resultados no futuro breve. A minha questão para a Ana é relacionada com a sua trabalho nos anos anteriores com um professor no Faculdade de Arquitetura no Universidade Metodista. E a minha questão é se os jovens arquitetos serão equipados hoje em dia com as ferramentas necessárias para realmente fazer estes diagnósticos para envolver, porque o pensamento do um arquiteto como um perito na urbanização e no, na visão da cidade, com a minha sentido que ainda existe nas faculdades de arquitetura, e os jovens arquitetos não são sempre os líderes neste movimento e a transformação destas culturas. Mas se existe nas faculdades formações ou cursos como fazer este processo de planeamento ou planeamento participativo, porque há ferramentas que têm de ser aprendidas para servir este ou contribuir para esta transformação da cultura. Na minha experiência, não. Na instituição onde eu estive, não. Não. E, de facto, existe essa cultura, e eu chamo de arquiteto, perito e decisor. E eu penso que esse é o ponto fundamental, porque é preciso realmente haver também uma mudança curricular e poder, sim, curricular e paradigmática na forma como a educação da arquitetura está a ocorrer também aqui, não é? Para se preparar para estes novos desafios que irão surgir e que muito provavelmente estes jovens arquitetos serão mais enquadrados neste tipo de processos de decisão conjunta do que propriamente como autores. Como autores de projetos, não é? Portanto, de facto, isso não, já não se vê em outros contextos, quanto mais num contexto, neste contexto de Angola. Mas eu penso que não é exclusivo de Angola, eu acho que não é exclusivo, ou de Luanda, digamos, porque eu sou contexto de Luanda, penso que não é exclusivo de Luanda, e é que ainda resta um pouco desta herança do arquiteto omnipresente e omnipotente, não é? De alguma forma, esta ideia do decisor, do planeador que decide, tem capacidade de decidir tudo, independentemente das necessidades do cliente, ou que vem até os clientes, ou neste caso os cidadãos, como às vezes empecilhos ao desenvolvimento das suas próprias ideias. Mas eu sei, mas o que eu acho é que há uma oportunidade de uma alteração desta cultura, por exemplo, ao nível da construção. Não tanto ao nível do projeto arquitetónico, mas, por exemplo, ao nível da construção autodirigida. Isso sim, há exemplos na academia em Luanda, nomeadamente na Universidade Lusíada de Angola, em que já se começa a fazer experiências com comunidades ao nível da construção participativa. E também com os BTCs e com esse tipo de recursos, esse tipo de materiais, que implicam o envolvimento da comunidade na construção. O professor Maurício Gandulha, na Universidade de Lusíada de Angola, tem já desenvolvido vários projetos desse género, nomeadamente com Caritas, de construção participativa de edifícios. Pronto, eu penso que há realmente uma oportunidade aqui, mas é necessária uma reforma também dos currículos, da forma como esta questão da participação é integrada nos currículos da arquitetura nas diversas universidades, porque também existem muitas, não é? Mas da minha própria experiência pessoal, não. Isso não é um tema que seja tratado com a importância que eu acho que ele deve começar a cada vez a ter mais na formação dos arquitetos. Que é interessante, em 1968, em Paris, na altura da publicação da manifestação do Henri Lefebvre, quem liderou o movimento que resultou realmente no movimento de direitos de cidade foram estudantes da arquitetura e da Sorbonne e das universidades de Paris. Os jovens arquitetos têm uma tradição, hein? Com líderes nestes movimentos. Hein? E acho que não é só Paris, eu acho que em América Latina os estudantes de arquitetura são realmente ativistas neste movimento. Mas eu acho que aí eu acho que o desafio é para nós, eu agora já não estou a dar aulas, mas acho que o desafio é para nós enquanto professores de passarmos esta, temos que passar esta mensagem, que de facto, normalmente, porque se os currículos são daquela forma, naturalmente os alunos acabam por se desenvolver a considerar que o mercado de trabalho vai ser um local onde eles vão decidir tudo. E não é a realidade, essa não é a realidade. E depois pode haver um choque e pode haver uma desadequação também desses arquitetos quando chegam ao mercado de trabalho, por um lado, e por outro lado também oportunidades perdidas de aproveitarmos essa energia jovem, de facto, para começar a alavancar este tipo de projetos. Um comentário. Acho que foi muito atividade. Orgânica da instituição, principalmente por trás da instituição da qual está, e a forma como se organizam. Agora saíram os regulamentos do funcionamento dos órgãos de auscultação e consultação social. Há um regulamento. Num outro contexto, não havia um, portanto, num município como Viana, que tem 1,5 milhão de habitantes, a questão da representatividade, ou seja, as pessoas, por mais que consultes, vá à universidade, chama os sobas de Calumbo, chama, mas isto, o que é que isto representa? Né? Até que ponto estas pessoas representam 1 milhão e tal de pessoas? Se tiver, naquele exemplo em que estamos a falar de uma intervenção pontual, aquilo que Jaime Lemos chama da cultura urbana, ok, é muito mais. Agora, se estivermos a falar de um plano, num nível, estamos a falar de um instrumento de ordenamento de território, numa extensão grande, com uma grande população, os próprios mecanismos que permitam que o cidadão participe, e se não forem representativos, vamos lá, realidades como o Brasil e outras, onde há descentralização, há uma assembleia municipal em que as pessoas que vão debitar contributos sobre o instrumento que está a ser estudado, que depois é aprovado, representam aquela comunidade. O que muitas vezes ocorre é, vamos consultar estes, aqueles e tal, mas depois, muita gente não se revê, mas aqui estamos a falar da própria orgânica da organização, da administração e do Estado, e que deve ser revista. Isto por um lado. Outra, a minha experiência também diz que nós temos muita dificuldade de leitura, simples como isso. Pega no instrumento, olha, vamos analisar este plano, remete isto com muita antecedência, depois então tem as estudantes de arquitetura, mas o que é que vem daí? Ninguém leu, pouca gente leu. O PDGML houve consulta, há quem critique, mas houve alguma consulta, mas se chamar arquitetos das administrações municipais, do governo provincial, quem lê um relatório, um volume do relatório, muito pouco. E por isso é que eu disse, no caso do plano diretor do município, e aqui estamos a falar de cultura mesmo, de leitura, de análise e de contribuição. E que quando eu falava de retorno é pessoas, estudantes, arquitetos, ordens, etc., ouviram e mandou por mail a um site, a uma página do Facebook, mas contam-se as contribuições que são feitas. Isto por um lado. Outra coisa é também o medo do, vamos dizer, o contexto que nós vivemos. Hoje já se fala que hoje já se diz que as pessoas têm mais liberdade de se exprimir. Eu já vi em muitos casos em que está a ser apresentado um plano em que tu levantas a mão para cuidar, pá, isto aqui, o Crisóstomo, tenha cuidado, que isto aqui de opinar, isso pode estragar o pão. Portanto, também aí houve isto. Agora é preciso que se trabalhe para irmos limando essas arestas e termos outra cultura, com uma legislação, com uma organização do Estado que também está em reforma, uma legislação reformada, e uma organização do Estado também com estas reformas, para que a sociedade como um todo, quer os órgãos da administração local e central do Estado, como a própria sociedade, se envolva e tenhamos planos que sejam eficazes e as pessoas se revejam nelas. Eu tenho só um comentário sobre isso. Não para lhe contrariar, mas dizer que os processos de participação exigem tempo e algum recurso algumas vezes. Exatamente. E tempo na perspectiva de que não vamos fazer uma consulta meramente formal para cumprir a lei e dizer que não, de acordo à lei nós fizemos um encontro, consultamos a população. Este não deve ser o sentido da consulta. E mais, existem vários mecanismos de consulta, não apenas os formais. Ok, tudo bem que as administrações locais têm uma estrutura orgânica que permite uma participação do cidadão, mas não é o único mecanismo de participação, e a participação não se esgota no encontro. Isso que eu estou a dizer, precisa de tempo, precisa de vários encontros, várias consultas com vários atores, e não no encontro, simplesmente. E deixa eu dizer que a questão dos mecanismos de participação muito formais é que limitam mesmo muitas vezes a participação alargada dos cidadãos. Podiam ser aproveitados outros espaços, mesmo que não formais, como os fóruns das organizações da sociedade civil, os espaços das igrejas. É que tem tantos sítios que dá para promover a participação, que não somente os espaços formais de governação, que muitas vezes acontecem, para cumprir um pressuposto legal de participação do cidadão. Então, todos nós vamos ler relatórios de planos deste tamanho e muitas vezes relatórios técnicos, mas portanto, também tem que haver uma certa priorização de que conteúdos é que devem ser decididos por quem. Quem é que deve decidir certas coisas sobre certos tipos de planos ou projetos? Não é? Porque se calhar uma população, e também temos essa questão aqui, uma população mais iletrada, irá ter que, pode contribuir, como é natural, tem que contribuir, mas se calhar tem que trabalhar mais para que ela consiga contribuir de uma forma útil para ela e para o decisor, não é? Não é só para o decisor, mas para ela também, não é? Porque senão, caso contrário, estamos a fazer, de facto, processos para fazer um check a dizer que foi feita alguma coisa, mas depois andamos a gastar recursos, tempo e paciência e a descredibilizar os processos também e a criar essa descrença de que falávamos há pouco. Mas eu gostava, ainda antes de alguém me intervir, de responder a Helga, que ficou pendurada, que me perguntava qual o resultado efetivo da participação. Bom, na minha experiência houve um resultado importante, que foi como nós o fizemos, começámos a fazer momentos de participação numa fase ainda muito preliminar, conseguimos perceber, claro, que o fórum que tínhamos, muito provavelmente não era representativo. formar, mas conseguimos, mas havia coisas que se repetiam. Conseguimos perceber quais eram as preocupações principais das pessoas em relação a um processo de reconversão urbana, que de facto tinha um nome um bocado assustador, não é? E principalmente percebemos que as grandes questões tinham que ver, por exemplo, com a tipologia habitacional. E, portanto, quando chegámos ao momento de definir e regulamentar as tipologias habitacionais que deveriam ser utilizadas e deveriam ser recorridas no plano, tivemos em consideração os inputs que tinham sido dados nesses movimentos, nessas sessões, quer nessas sessões, quer na própria plataforma do Facebook também. Estou-me a tentar lembrar assim mais alguma coisa fundamental. Acho que mesmo com algum debate. Sim, o plano não foi implementado, não é? Não, essa primeira fase da qualificação do Brasil. Não, essa primeira fase não fez parte do plano. Não, essa foi esta primeira parte de qualificação do Brasil foi algo que nós herdámos na altura como uma pré-existência do plano. Já era um projeto que estava em curso e que foi aquele que teve que ser concluído, ficou, mas depois foi incorporado no plano que estava. Estamos concluindo de alguma forma que os processos de participação não estão em fase de discriminação. Estão em uma fase de discussão, sim, eu não. Maturação não deveria. Não, eu acho que estamos numa fase de. Eu acho que estamos numa fase de transição, não só nesta área como em outras. Eu falo mesmo. O capitão queria. Vamos dar a palavra adiante. Queria só dizer que esse tema da participação, esse tema é muito importante para o nosso país, principalmente nessa fase do país. Eu vou dizer porquê. Primeiro, nunca o país teve um nível de vandalismo e de destruição dos espaços, dos espaços e bens públicos como agora. Aliás, os colegas estão com outras imprensas, roubos de cabos de luz, etc, etc. O governo está constantemente a tocar nessa questão. E eu acho que a participação portanto, quando os processos são participativos, reduzem significativamente esse tipo de coisa. Porque há três coisas que se consegue com a participação. O equilíbrio de interesse, a apropriação e a transparência. Essas coisas são fundamentais e uma resposta direta para que o cidadão tenha consciência, né, dessas coisas que nós chamamos de bens públicos e diminuam com ações de vandalismo. A segunda coisa é o fato do país estar a avançar para um modelo diferente de governação, tanto que a governação local por via das autarquias. Não é possível alcançar boa governação nesse nível sem participação. E hoje mesmo acompanhei a notícia, né? A partir da próxima semana, tanto os governos provinciais e municipais vão começar a ter mais autonomia, ou começa efetivamente, vai começar efetivamente no país a questão da descentralização efetiva. Desconcentração. A desconcentração, obrigado, desconcentração administrativa. E isso está a levar, de facto, a que o país, num futuro breve, avance mais efetivamente com a questão da participação. Então, esse é um tema muito importante, né? Precisamos trazer mais esse tema aqui de agora em diante, porque é muito, muito importante para essa parte. Não, de facto, porque a grande questão é que também as entidades que estavam mais próximas, ou que ainda estão, não é? Mas que estavam mais próximas dos cidadãos, não eram aquelas que tinham autonomia financeira nem a poder decisório para responder. Não é? E, portanto, havendo este gap, este espaço institucional tão grande entre os cidadãos e quem decidia, naturalmente não era possível haver uma resposta adequada às necessidades dos cidadãos. Agora, começando a haver esta, gradualmente, então, esta aproximação e esta capacitação dos níveis mais baixos de decisão e governativos, naturalmente que eu penso que esta questão haverá de ser colmatada. Mas então, ficava a faltar ainda. Ah, era só uma resposta em relação ao pisoste, porque se eu tenho que apontar, agora estou-me a tentar lembrar o contexto. Não, já respondi. Já respondi. Já respondi. Posso passar exatamente, eu não. Não deu uma questão a fazer, mas é uma, assim, um simples comentário que o colega Adriano trouxe quanto à cultura de participação. E o Lúcio aqui trouxe de que as pessoas não participam porque o lei, acho que eu gostaria muito, diria discordar com isso. Agora, para o colega Adriano, eu diria que a cultura de participação existe nas pessoas. E só que as pessoas não participam existem aspectos que inibem e que inibem com que as pessoas não participam. Primeiro, quando a pessoa participa pela primeira vez e não consegue ter feedback daquela participação que ele deu, isso vai fazer com que na próxima participação já não vai. É o que acontece quem vai no interior. As pessoas estão dispostas para ouvir a pessoa que chegou. Mas depois, quando a pessoa que chega não traz aqui o feedback, na próxima eu vou dizer, ó, é só bem aqui, fala, deixa lá aí. Então, é por aí, o ideal seria para passarmos nisso, é quando pega ausculta as pessoas, se apropria também daquilo que essas pessoas trazem. Por exemplo, o exemplo dessa exportação que fez, ou da consulta que fez sobre a lei das autarquias. Vamos ver de que aquelas propostas que o Partido Mexicano trouxe é que vão prevalecer. Mas as opiniões que foram, que as pessoas foram dando, não vão ser tidas nem achadas. O que é que vai acontecer? Você vai ter calma, acho que sim. Está já adivinhando, né? Não está adivinhando, mas isso é que essa é a prática. Exatamente, isso é que tinha sido. Então, nos próximos tempos, nem que facilitar os mecanismos de participação, não vou participar. É mesmo que acontece às vezes nas salas de aula. Quando o professor já é um bocadinho arrogante, só aquilo que ele fala é que tem, que prevalece, quando pedir para falar alguma coisa, eu não falo. Nem que eu tiver o conhecimento daquilo, eu não vou falar, porque eu entendo que esse professor, quando eu dou minha opinião, não considero, nem diz que está errado, nem diz que está certo. Mas isso aqui ele acha que prevalece. Então, mas talvez aí talvez eu não talvez poderia, se possa possível melhorar. Já aprofundou essa questão, mas o planeamento e a questão de, digamos assim, legitimar uma decisão previamente já decidida, né? Por exemplo, no caso do que o capitão falou, fugindo um pouco aqui a questão da proposta que foi apresentada para a questão da eleição autárquica, é um produto já mais ou menos feito, que é submetido à comunidade para, algumas vozes dizem que mais ou menos tentar legitimar aquilo que foi já pensado, que é um pouco diferente de um processo real de planeamento. Então, talvez aqui essa diferenciação, para ficar um pouco claro, e que o planeamento não se esgota também no processo de escuta. Acho que a já falou um bocado sobre isso, mas se fosse possível, se alguém quiser fazer algum comentário mais também. Sim, eu também posso. Eu vou passar a palavra ao João, e depois para mim. Já estamos quase. Vou passar aqui também ao Oscar. Ok, sou Smith Gomes. Falando um pouco da participação pública no processo de urbanização, falou-se aqui que a falta de leitura tem sido um processo inibitório por parte da população para participar nesse processo de inibição, ou de urbanização, aliás, perdão. Eu concordo que tem havido uma fraca, ou não tem havido um poder de leitura por parte da população para participar em certos debates, para solucionar certos problemas que nos afligem. Mas também não quero atribuir essa culpa ao povo, né? Porque o povo só é aquilo que os líderes reproduzem. A direção, a liderança é o espelho para o povo. Uma liderança, um espelho partido, já não dá para ser refletir lá. E se a população não lê, porque os que estão em cima também não gostam de leitura. Os nossos dirigentes também são fracos mesmo em questões de leitura. E exemplo de tudo isso, temos os órgãos de difusão massiva no país, que seria uma arma poderosa do Estado para promover a leitura no país. Estou a falar de televisão, rádio, jornal e outras coisas, etc. Até a internet. Mas as nossas TVs em Angola, epa, promovem mais bebedeiras nos seus programas. as publicidades são mais de mostrar bebidas do que, por exemplo, mostrar um livro e explicar à população para vamos ganhar essa cultura de ler, vamos ler bastante, porque quem lê um livro não é a mesma pessoa, é para vai abrir novos horizontes na sua vida. O governo morando no país. E os livros, os livros também mais publicados no país são aqueles escritos pelos membros do partido. Porque aqui, se não tiveres o cartão de militante, dificilmente o teu projeto será bem sucedida no país. Né? Isso é uma verdade. Eu creio que há quem esteja contrário a isso, mas isso é uma verdade. Mas vamos direto ao assunto. Eu quero colocar mais alguma coisa. Sim. Não, para mim basta. Eu queria dizer que eu não concordo que a população seja necessariamente o reflexo dos seus líderes. E eu acho que eu mostrei alguns exemplos hoje de que, de facto, foram os tais processos de resistência contra uma liderança com a qual a população não se identificava, fizeram com que a participação pública e a cidadania participativa avançassem. E, portanto, eu acho que não pode ser sempre também uma desculpa, entre aspas, de que não nos vemos refletidos nos líderes e então não fazemos, não avançamos com a nossa participação. Acho que tem que haver avançar, nós avançamos. Nós, a população faz a sua parte, mas a liderança faz mais, porque eles têm a faca e o queijo. Por exemplo, em Angola, os livros... Vem deste lado, por um exemplo, aqui em Angola, livros são muito caros. E nessa fase em que nós estamos, eu com 5 mil kwanzas nas mãos, eu penso duas vezes, se vou comprar um livro de 5 mil kwanzas, eu vou comprar um saco de arroz para a minha casa. Eu tenho uma resposta a isso com um projeto comunitário, com um projeto participativo. Na verdade, no Cazenga existe uma biblioteca participativa, uma biblioteca comunitária que surgiu da iniciativa dos cidadãos da comunidade de precisamente combatar essa necessidade que havia de acesso aos livros. E portanto os cidadãos organizaram-se, construíram a biblioteca e agora, como tiveram problemas, eu encontrei numa feira, conseguiram umas doações de quer de livros, quer de roupas, estavam a vender esses livros e essas roupas para terem fundos para reabilitar a biblioteca e para poderem comprar outros títulos para a biblioteca. Portanto, mais uma vez, também há uma resposta da parte da comunidade para ter essas dificuldades. Não é que um cidadão, porque a consulta é de vários grupos, nós estamos a dizer que um cidadão, temos que chutar todo, pensando, dizia que o barulho faz toda a gente, com as mulheres, etc. Mas há um professor universitário, alguém que fala, quer dizer, há uns na língua, as pessoas já viam. E há, portanto, em alguns processos pode ser. Houve de facto esta participação. Gostou de olhar? O atendente das vezes dá um exemplo simples. Ele diz: ele entrava para uma sala de aula na universidade, segundo ano de mudar. Quem já leu um livro do Céu da Quem já leu um livro do tempo? Havia dificuldade, já terminou a leitura ainda. Isto não é um problema, não é para arranjar culpado. Estamos a dizer que é um processo que precisa ser construído com todos. É um processo exclusivo desta temática. Exato. Portanto, as pessoas podem participar ao seu nível e podem. Mas a leitura não é o. A falta de leitura não é o problema da participação. É um dos num determinado nível. Vou passar a palavra para obrigado. Embora tenha chegado um pouquinho tarde, mas o tema é tanto pertinente, olhando pela participação pública no processo de urbanização. E faço uma analogia, não do ponto de vista simplesmente do centro das cidades, mas sim estaria a observar ao interior. É óbvio que eu não estaria aqui a contrariar aquilo que já foi muito bem dado e bem bem contribuído relativamente às possíveis estratificações dos comunes, não é? Isto, na verdade, e a nossa realidade, sobretudo ao nível das cidades, poderíamos até afirmar que talvez essa consciência, ou seja, esta consciência de participação tem sido revisto, se assim for possível. Mas ao nível do interior parece que ainda é intimidatório. É intimidatório na medida em que pode até haver classes intelectuais e tudo mais, mas ainda assim, por várias vicissitudes que têm decorrido, pressupõe ainda assim alguma restrição por parte das elitizações. Pelo menos eu gosto de ir um pouquinho ao interior e às vezes procuro buscar um pouquinho a realidade do interior para quê? E até inclusive digo que algumas pessoas vindo do interior, quando chegam ao nível do centro da cidade, infelizmente também quase levam aquela mesma consciencialização, ou seja, aquele comportamento de que realmente seja de pouca participação. Portanto, digo que neste sentido, realmente há que se fazer muito mais esforço, de tal forma que o exemplo que nos foi dado aqui, que outros países tenham dado uma evolução tão radical e imediata, e que provavelmente também nos angolanos, provavelmente também poderemos talvez seguir esse espaço, mas para isso é preciso que realmente haja cada vez mais incentivo, mais promoções, que não se limite simplesmente ao nível do centro da cidade, que se vai até mais no interior. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Mas agora vou passar. Da ruralização. Isso é muito relativo. Eu, por exemplo, tive experiências muito interessantes em zonas que nós chamamos de interior, onde o debate, se calhar, até foi muito mais acalorado do que no rural. Yeah, nós saímos, às vezes, estamos nas capitais municipais, viajamos 70 km, 80 km, tu encontras umas pessoas ao seu nível. O debate é muito forte, não brinca, né? É muito forte. Então, às vezes, nós temos que também. Essas leituras não podem ser radicais nesse nível de que é assim, não. É mentira. Isso às vezes é mentira. Eu pessoalmente vivi isso. Não cuido do carnaval. No Ambo, etc., no Andolo, onde. Yeah. E, quer dizer, e você vê discussões muito acaloradas. Atenção, pessoa uma avó está lá, você vê, deve ter 60 e tal anos, está a falar, olha, aqui no passado nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. E é preciso termos algum cuidado nessa perspectiva. Há, às vezes, e até o capitão esqueceu de dizer, essa questão da cultura de debate é antiga. Você, essa história do Django, do Chota, não sei como é que chama no Iji, era o quê? O Soba trazia a comunidade discutia assuntos. E às vezes não é porque ele batia na mesa, é assim, não, atenção. Todo mundo contribuía. Isso já é anterior até ao colono. E isso até hoje acontece, atenção. Então temos que ter algum cuidado quando falamos no interior, as pessoas. Não é tão linear assim, né? Não é tão linear assim. Não é só a zona rural, também a zona urbana, não é? Exatamente. Mas é relativamente expressivo aquelas consultas em que até visa possível decisão. Mas, não é exatamente isso que eu estou dizendo. Não, até porque no interior, nós aqui, por exemplo, temos mais ambientes para poder exprimir a nossa opinião, etc. Quando isso poucas vezes acontece no interior, quando há uma oportunidade dessa, a coisa fica tão guardada, independentemente da metodologia que você utilizar, do ambiente que você viver, aquilo vai sair de forma muito bem organizada e clara daquilo que é a sua realidade. Eu concordo plenamente, a minha experiência também vai relativamente ao campo e um bocadinho. Certo, como desculpa só para ajudar um bocado. Eu não sei. Não, eu tenho alguma autoridade para fazer isto. Não, é só para não. É só para não nos desviarmos. Eu não sei se estou certo na interpretação da abordagem do senhor, mas eu acho que, olhando para o foco da nossa abordagem, que são processos de urbanização, quando está a trazer aqui a questão do interior, não está necessariamente a falar de zonas rurais. Está a dizer do interior do país, das outras palavras, das outras províncias que não rurais. Então, não nos limitemos só a ir para o rural. Ok, exato. Tá bem. Então, desculpa lá. Pode falar. Não. Ok, então vou passar finalmente a palavra para a Ana para fazer os últimos remates. Eu acho que vou agradecer mais uma vez, na verdade, pela oportunidade. Eu acho que foi muito útil para mim também de receber os vossos contributos, porque, na verdade, esta investigação que eu apresentei hoje foi uma investigação que eu fiz fora da Angola. Eu estive o último ano e meio fora e muito envolvida, se calhar, num paradigma europeu e ocidental. E neste momento, estes primeiros passos que eu estou a fazer de aproximação à realidade angolana, ouvir os vossos contributos para mim é muito útil. E é muito de grande valor e, portanto, eu também aprendi bastante nesta sessão de vocês, eu tenho a agradecer. E pronto, eu acho só de rematar, de facto, com aquilo que eu penso que foi a grande somatório daquilo que falámos hoje, que é, há um enquadramento ainda legal a ser reformado para que, de facto, nós tenhamos um contexto político, de política, na verdade, que permita esta adequação também, quer à política, mais até regulamentar, quer à política que já está em curso, quer às novas necessidades que surgem e também estas iniciativas emergentes que nós começamos a perceber na sociedade. Portanto, o caminho agora aqui é esta aprendizagem mútua, de um lado, quer de um lado, do lado dos decisores, quer do lado dos cidadãos, em conjunto com as práticas, de maneira a se perceber que as coisas estão a mudar, que há espaço para que democraticamente as cidades se transformem como todos, efetivamente, com a participação de todos. Portanto, eu tenho muito otimismo, que, de facto, estas oportunidades são bem utilizadas e são bem conseguidas para que as cidades angolanas possam, de facto, passar a ser mais inclusivas e que possam prover uma melhor qualidade de vida para todos. Muito obrigado. Bom, eu quero convidar a todos para que daqui a mais duas semanas estejam presentes. Estou a dizer duas semanas porque a próxima sexta-feira vai ser com o feriado, dia 2. Então não teremos o espaço neste dia, mas vamos ter a semana seguinte e para o mês de novembro nós estamos a definir como tema as questões de alterações climáticas. E já temos um primeiro convidado, que vai ser o Sr. Patrício Russo, um ambientalista, vai falar, vai fazer uma apresentação que, na verdade, ontem chegaram no Parque Central. Vai falar um pouco sobre o planeamento das zonas costeiras em Angola. Então, também quero lançar um repto a quem tenha algum tema sugestivo neste âmbito. Pode sugerir, se queira fazer também alguma apresentação, se conhece alguém que pode nos brindar. Temos as próximas outras três semanas ainda disponíveis, estamos a planear e a identificar os preletores. Então, agradeço a todos e um bom final de semana. E Ana, mais uma vez, obrigado. Uma salva de palmas.